boca, transformo minhas lágrimas em chispas abrasantes. Volse, ficai calma. Rainha Catarina, ficarei, quando humilde vos mostrardes. Antes, não, porque Deus me puniria. Creio, firmada em provas convincentes, que sois meu inimigo. Assim, declaro-vos suspeito para funcionardes como juiz em minha causa, pois as chamas que se alçam entre mim e meu marido nasceram de vosso hálito. Provera que o orvalho do Senhor possa apagá-las. Mais uma vez declaro, abominando-vos como vos abomino, com toda a alma, para meu julgador não vos aceito, porque, tomo a dizer, vos considero inimigo maldoso, e não vos posso ter em conta de amigo da verdade. Volse, preciso confessar que vos estranho por causa da linguagem, que bondosa sempre vos revelastes, demonstrando disposição gentil em tudo branda, sobre sabedoria patenteardes que ultrapassava o sexo. Enormemente, senhora, me ofendes. Ódio não tenho com relação a vós, nem fui injusto jamais convosco ou com qualquer pessoa. Tudo quanto até agora tenho feito, da comissão do consistório emana, direi melhor, de todo o consistório de Roma. Contra mim fizestes carga de que eu soprei as chamas deste incêndio. Não é assim, o rei está presente. Se ele achasse que falso eu me mostrara, em seu poder estava castigar-me muito merecidamente a falsidade, sim, com o mesmo rigor com que exorcistes minha veracidade. Se ele sabe que eu me encontro inocente dessa pecha, sabe também que me fazeis ofensa. Dele depende, assim, reabilitar-me, o que pode fazer de vos tirando semelhantes ideias. Por tudo isso, antes que Sua Alteza falar venha, graciosa dama, instante vos conjuro a retratar vós, nunca mais voltando a usar essa linguagem. Rainha Catarina, homem lorde. Eu sou uma mulher simples, muito fraca para lutar com toda a vossa astúcia. Sois brando e de linguagem sempre humilde. Exerceis vosso posto e ministério com mostras exteriores de brandura, de perfeita humildade, mas de orgulho tendes o coração inflado sempre, de arrogância e rancor. Favorecido pela fortuna e o amparo de sua graça, subir pudestes com facilidade os degraus mais de baixo, ora encontrando-vos numa altura em que todos os poderes se constituíram vossos seguidores. Vossas palavras, como humildes servos, prestam-se a executar vossos desejos em tudo o que quiserdes. Sou-vos franca. Mostrais. Mais zeloso do prestígio pessoal do que mesmo dos deveres de vossa profissão em tudo digna. Como juiz recuso vós, declaro novamente, ora, em frente de vós todos, apelo para o Papa, resolvida a levar minha causa até a presença de sua santidade, porque seja julgada com justiça. Inclina-se diante do rei e faz a menção de retirar-se. Campeio, emil e rebelde contra a justiça mostra-se a rainha, inclinada a acusá-lhe desdenhosa de suas decisões. Não é bom isso. Já se vai retirando. Rei Henrique, convocai-a novamente. Pregoeiro, Catarina, rainha da Inglaterra, comparecei ante este tribunal. Gramas unfit, chamaram vós, senhora. Rainha Catarina, por que prestastes atenção a isso? Segui vosso caminho, por obséquio. Dai meia volta, quando vos chamarem. Deus venha em minha ajuda. É insuportável. Vamos. Não ficarei aqui mais tempo, nem nunca mais porei os pés nas cortes convocadas por causa deste assunto. Sai a rainha com seu séquito. Rei Henrique, vai, Cate. Continua teu caminho. Se houver no mundo quem ousar gabar-se de ter acaso esposa mais valiosa, que em nada seja crido após tão grande, tão patente mentira. Estás sozinha com tuas raras qualidades, tua bondade natural, benignidade como de santa, dignidade em tudo feminina, obediência no comando, todas essas virtudes soberanas e religiosas, se falar pudessem, te aclamariam, bem o sei, rainha das rainhas da terra. Tem nobreza de nascimento, e por maneira nobre, com relação a mim, se portou sempre. Volse, meu e gracioso senhor, humildemente conjuro a vossa alteza que se digne declarar ante todos os presentes, pois onde eu fui roubado e acorrentado solto tenho de ser, mesmo no caso de não chegar a obter a merecida satisfação, se todo este negócio foi por mim sugerido a vossa alteza ou se, de qualquer modo, fiz escrúpulos em vos nascerem, que vos decidissem a propor a questão. Se qualquer dito da boca me saiu, se não apenas louvores ao Senhor, por alcançado terdes tão alta esposa, que pudesse em detrimento vir do estado dela ou de leve atingir sua pessoa. Rei Henrique, milord, eu vos desculpo. Por minha honra, absolto vos declaro. Não preciso dizer-vos quantos inimigos tendes, que o motivo de os serem desconhecem, aos cachorros de aldeias semelhantes, que ladram por ouvir ladrar os outros. Um desses contra vos fez irritar, se o ânimo da rainha. Desculpado, de todo vos achais. Mas se quiserdes que a justificação seja completa, direi que sempre desejastes que este negócio adormecesse, não querendo que fosse despertado. Muitas vezes, sim, muitos empecilhos levantastes nos caminhos que fossem dar até ele. Por minha honra declaro que o bondoso Lorde Cardeal não teve parte nisso. Absolvo-o por completo. Quanto às causas que me determinaram neste passo, da atenção dos presentes e do tempo pretendo ora abusar. Vejo o começo. Foi assim. Atenção prestai-a tudo. Minha consciência viu-se perturbada pela primeira vez, com certo escrúpulo, como que espicaçada, ante as palavras do embaixador francês numa dada época, o bispo de Baiona, que aqui viera para negociar o casamento entre o duque de Orleans e nossa filha Emiária. No decurso das conversas, antes de termos assentado nada, ele, a saber, o bispo, recreou-nos que em suspenso deixássemos o assunto para que ele consulta ao rei fizesse sobre se nossa filha era legítima com relação ao nosso casamento com a rainha mãe, que fora a esposa de nosso próprio irmão. Esse intervalo abalou-me a consciência até o mais fundo, na alma me penetrou com força ingente, a tremer o imo peito me deixando. Abrindo, assim, caminho, inumeráveis perplexidades em tropel afluíram, assoberbado me deixando o espírito. De início me ocorreu que o céu deixara de sorrir para mim, pois, tendo o mando sobre a natura, havia lhe ordenado que se um filho varão de mim ventre de minha esposa a conceber viesse, não lhe haveria de fazer serviço mais relevante do que faz aos mortos a sepultura. Com efeito. Todos os filhos masculinos ou morriam onde gerados tinham sido, ou logo depois de respirarem o ar do mundo. Daí me ter nascido o pensamento de que isso era um castigo, que meu reino digno de ter o mais brilhante herdeiro, de mim não lhe viria essa alegria. Pus-me a pensar, depois, todo o perigo a que o país sujeito se encontrava, pela falta de herdeiro, o que do peito me arrancou os sentidíssimos gemidos. Desse modo, flutuando no agitado mar de minha consciência, pus a mira neste remédio que é o motivo certo de nossa reunião. Por outros termos, pretendi aliviar minha consciência, que então sentia gravemente enferma e que ainda não se acha muito boa, em que possam ter feito os reverendos prelados e os doutores cada terra. Comecei, Lord Lincoln, consultando-vos em caráter privado. Certamente deveis estar lembrado como ao peso dessa opressão eu suspirava, quando pela primeira vez vos falei nisso. Lincoln, perfeitamente, meu senhor. Rei Henrique, falei-vos longamente. Dizei-vos mesmo agora o que, por consolar-me, então fizestes. Lincoln, se a vossa e minha majestade for do agrado, de tal modo confuso esse problema de início me deixou, não só por sua transcendente importância, como pelas terríveis consequências que seriam de esperar, que o conselho mais ousado à dúvida confiei, havendo logo proposto a vossa alteza a ideia que ora se concretiza aqui. Rei Henrique, falei convosco, Milorde de Cantuária, havendo obtido vosso consentimento para que esta reunião viesse a ser feita. Não há membro desta colenda corte que eu deixasse de consultar, foi tudo feito, tudo, com o apoio formal e o selo expresso de cada um e de todos. Por tudo isso, prossegui, pois nenhuma antipatia contra a pessoa da gentil rainha, mas aqueles acúlos lancinantes das razões aduzidas suscitaram semelhante debate. Se provardes que nosso enlace é válido, por minha vida, por minha régia dignidade, felizes somos por participarmos com ela deste nosso mortal curso, com Catarina, nossa soberana, que antepomos a todas as criaturas do mundo, por mais primas e exemplares que porventura sejam. Campeio, Vossa Alteza me perdoe, mas a ausência da rainha nos impõe o adiamento desta corte. Até essa nova data, deveremos insistir com empenho junto dela para que ela desista do recurso que em mandar pensa sua santidade. Levantam-se para sair. Rei Henrique, noto que estes cardeais estão fazendo troça de mim. Odeio essas delongas, essas manhas de Roma. O meu fiel Cranmer, meu sábio servidor e muito amado, conjuro-te a voltar, pois tua vinda, tenho certeza, me trará conforto. Suspendei a sessão, digo, saiamos. Saem todos, na mesma ordem com que entraram. Ato 3º. Cena 1. O Palácio de Bridevel. Um quarto dos aposentos da rainha. A rainha e suas damas de companhia estão trabalhando. Rainha Catarina, menina, vai buscar teu alaúde, que minha alma está aflita de cuidados. Se puderes, dispersas com teu canto. Larga o trabalho. Canção. Com sua lira Orfeu fazia dobrar-se a montanha fria e os troncos, quando cantava. Até, sem chuva e sem sol, se via um lindo arrebol e a primavera pompeava. Ouvindo as coisas cantar, as próprias ondas do mar se quedavam pensativas. Tenho canto tal condão que as dores do coração se tornam logo cativas. Entra um gentil-homem. Rainha Catarina, que é que há? Gentil-homem. Se vossa graça o permitir, encontram-se os dois grandes cardeais aí fora, à espera. Rainha Catarina, querem falar-me? Gentil-homem. Tenho instruções deles para dizer que sim. Rainha Catarina, diz eles que entrem. Sai o gentil-homem. Que quererão de mim, sendo eu tão pobre, uma fraca mulher, já sem prestígio? Quanto mais penso nisso, menos acho prazer nessa visita. Homens virtuosos deviam ser, de posição tão digna, mas o hábito não faz o monge, é certo. Entram Volce e Campeio. Volce, paz para Vossa Alteza. Rainha Catarina, vossas graças como dona de casa ora me encontram. O medo do futuro é que me obriga a estar em condições de fazer tudo. Reverendos senhores, qual é a causa de quererdes falar-me? Volce, se do agrado vos for, nobre senhora, passaremos para vosso aposento reservado, onde vos exporemos os motivos desta nossa visita. Rainha Catarina, mesmo aqui poderemos falar, pois, em consciência, até hoje nada fiz que não pudesse revelar francamente em qualquer parte. Provera o céu que todas as mulheres pudessem declarar a mesma coisa com igual liberdade. Meus senhores, uma felicidade sempre tive. Isso de não ligar nunca importância ao fato de meus gestos comentados serem por toda a gente, de ficarem sob a vista de todos, e como alvo dos ataques da inveja e da calúnia, tão certa me acho de ter vida limpa. Se vindes para examinar a minha conduta como esposa, sede francos. Sempre a verdade ama a linguagem rude. Volce, tanta est ergat mentes integritas, regina sereníssima. Rainha Catarina, ó. Nada de latim, meu bom senhor. Não tenho estado tão ociosa, desde minha chegada, que não aprendesse a língua dos que vivem no meu meio. Em língua estranha, minha causa toma-se mais estranha e suspeita. por obséquio, dai forma e beleza ao vosso pensamento. Se a verdade disserdes, as pessoas presentes vos serão agradecidas por sua pobre senhora. Acreditai-me, tratada tem sido ela rudemente. Lorde Cardeal, meu mais premeditado pecado pode ser perfeitamente absolvido em inglês. Vossa, nobre senhora, pesa-me ver que a minha integridade, e toda a devoção com que vos sirvo e a sua majestade só despertam suspeitas, apesar de toda a minha boa fé e lealdade. Aqui não vimos para acusar, para manchar uma honra que recebido tem somente bênçãos das almas bem formadas, nem, tampouco, para vos provocar novas tristezas, que é o que tendes bastante, mas apenas para ficarmos conhecendo como julgais a grave dissidência que houve entre o monarca e vós, e para dar vós. Como pessoas livres e sinceras, nossa justa opinião e algum conforto. Campeio, muito honrada senhora, o Lorde de York, movido por sua nobre natureza, pelo zelo e obediência que ele ainda professa a vossa graça, e já esquecido, por ser homem de bem, de vosso ataque contra ele próprio, muito longe, muito, vos deixastes levar, vos oferece, como o faço, os serviços e conselhos. Rainha Catarina à parte, para trair-me. Alto. Meus senhores, a ambos agradeço a intenção. Falastes como gente honesta, prouvera ao céu que o fosseis. Mas dar uma resposta tão de súbito sobre assunto de tanta gravidade, que tão de perto a honra vem ferir-me muito mais, talvez, a própria vida, com meu fraco juízo, diante de homens de tanta erudição e gravidade, com franqueza, não sei como fazê-lo. Encontrava-me em meio às minhas damas de companhia, longe, Deus o sabe, de pensar em visitas de tal porte e em semelhante assunto. Assim, em nome do que eu fui, pois percebo que se encontra no fim minha grandeza, a vossas graças suplico conceder a minha humilde causa um pouco de tempo e reflexão. Ah! Sou uma mulher fraca, sem amigos, sem esperança alguma. Vossa, nobre dama, ofendeis a afeição do soberano com semelhante medo. Não tem número vossos amigos, vossas esperanças. Rainha Catarina, na Inglaterra, de quase nenhum préstimo. Acreditais, senhores, que o inglês se atreveria a dar-me algum conselho, dizer-se amigo meu, abertamente, contra o prazer agir de sua alteza, dado que houvesse algum desesperado que honesto se mostrasse, continuando, depois disso, com vida. Não, de certo. Os amigos que o fardo poderiam sopesar de meu grande sofrimento, em quem confiar de todo eu poderia, aqui não vivem. Todos eles, como qualquer outro consolo, muito longe se acham daqui, na minha própria pátria. Campeio, desejaria que por uns instantes vossa graça deixasse essas tristezas e ouvisse meu conselho. Rainha Catarina, qual é ele, senhor? Campeio, a proteção do soberano confiar a vossa causa. Ele é bondoso e por demais amável. De vantagem fora para vossa honra e vossa causa, pois se vos atingir o legal juízo, desonrada saireis. Vossa, é com acerto que ele vos aconselha. Rainha Catarina, ele aconselha o que ambos desejais, minha ruína. É um conselho cristão. Oh! Que vergonha para vos ambos! Ainda há céu, lá no alto um juiz se encontra que nenhum monarca poderá corromper. Campeio, vossa paixão nos interpreta mal. Rainha Catarina, pois tanto pior para ambos. Eu pensava que ambos fosseis homens santos. É certo, por minha alma, duas cardeais virtudes eminentes. Mas ambos não passais, receio muito, de pecados cardeais, corações falsos. Que vergonha, senhores! Reformai vós. Esse é o vosso consolo, o lenitivo que trazeis a uma dama desgraçada. A uma mulher perdida neste meio, ridicularizada, escarnecida. Nem a metade, ao menos, vos desejo das infelicidades que me oprimem. Tenho mais caridade. Mas lembrai-vos de que ora vos advirto. Tomai tento, pelo céu, porque o fardo de meus males sobre vos não recaia. Volse, nobre dama, estáis fora de vós. Isso é delírio. Em suspeita mudais os bons intentos. Rainha Catarina, e vos a mim, em nada. Amaldiçoados sejam todos os falsos conselheiros como vós. Quereríeis, se piedade tivésseis, sentimento de justiça, se de membros da igreja possuísseis alguma coisa mais do que a roupagem, que nas mãos minha causa eu depusesse de quem só me tem ódio? Pai! Há que tempo da afeição do monarca estou banida, e também do seu leito. Já estou velha, meus senhores. Agora só perdura de nossa ligação minha obediência. Que é que de pior podia acontecer-me além dessa desgraça? Vosso esforço me acarretou a maldição que vedes. Campeio, o pior é vosso medo. Rainha Catarina, vivi tanto, deixai que eu mesmo o diga, que a virtude com amigos não conta, como esposa dedicada e, declaro-o sem vanglória, sem que a suspeita nunca me tivesse lançado seu ferrete, tendo sempre dedicado ao monarca o meu afeto, depois de Deus, amando-o, obedecendo-lhe, levando meu amor e idolatria, chegando mesmo, para ser-lhe amável, a descuidar das orações, e tudo para premiada ser desta maneira. Ó! Oh. É duro, senhores! Apontai-me uma mulher constante a seu marido, uma mulher que nunca uma alegria sonhado houvesse além do prazer dele, a aposta ela feito tudo, tudo, a meu favor um mérito eu reclamo. Minha grande paciência. Volse, nobre dama, fugis dos bons intuitos que nos movem. Rainha Catarina, não quero cometer, milorde, o crime de renunciar de grado ao nobre título que me ligou ao vosso soberano. Somente a morte pode divorciar-me de minha dignidade. Volse, ora atendei-me. Rainha Catarina, antes o pé nunca eu tivesse posto no solo da Inglaterra. Nem provado da lisonja que nele cresce tanto. Tendes o rosto de anjo, mas é certo que vossos corações o céu conhece. Qual será a sorte desta desgraçada? Não há mulher tão infeliz quanto eu. As suas damas de companhia. Ah, pobrezinhas! Que futuro tendes, naufragadas num reino onde a esperança não medra, nem amigos, nem piedade. Onde por mim não chora um só parente e onde mal me concedem um sepulcro. Como a Açucena, outrora soberana dos campos, onde havia florescido, pendo a cabeça e morro. Volse, se pudesse vossa graça chegar a convencer-se de que nossos intuitos são honestos, mais tranquila ficara. Por que causa, boa dama, por que motivo havíamos de vos prejudicar? Ah! Nossos postos, o caráter de nossa dignidade, nos impedem de tal. Curar as mágoas é nossa missão própria, não semeá-las. Pelo céu, refleti no que fizerdes, como podeis prejudicar. Vós, como, com tal procedimento, poderíeis afastar-vos de todo do monarca. O coração dos príncipes dá beijos na obediência, a tal ponto gosta dela. Mas, em frente aos espíritos teimosos, levantam-se, explodindo tão terríveis como as grandes tormentas. Estou certo de que sois de gentil e nobre gênio, de alma tão calma como o mar tranquilo. Pelo que somos, por favor, tomai, nós, mediadores da paz, amigos, servos. Campeio, senhora, há vez de convencer-vos disso. Prejudicais demais vossa virtude com esse medo de mulheres débeis. Um espírito nobre como o vosso rejeita essas suspeitas como moedas de cunho duvidoso. O rei vos ama. Cuidai de conservar sempre o amor dele. Se confiardes em nós, estamos prontos a provar nosso zelo de servir vós. Rainha Catarina, fazei o que quiserdes, meus senhores, e desculpai-me, por favor, no caso de eu me ter comportado incivilmente. Sabeis que sou mulher e que careço da arte de conversar com propriedade com pessoas tão altas. Meus respeitos oferecei à sua majestade, Fazei-me esse favor. Ele ainda é dono do coração que neste peito bate, e enquanto eu tiver vida, será dono de minhas orações. Vinde, mui dignos padres, aconselhai-me. Agora implora a quem não pensou desde o primeiro dia que tão cara realeza lhe sairia. Saem. Cena 2. Antecâmara dos apartamentos do rei. Entram o duque de Norfolk, o duque de Suffolk, o conde de Surrey e o lorde camareiro. Norfolk, se em vossas queixas ora vos unirdes e com vossa insistência as reforçardes, ao cardeal resistir será impossível. Mas no caso de não aproveitardes esta oportunidade, só vos digo que tereis de aguentar novas desgraças, além das que já tendes. Surrey, rejubilou-me por achar ocasião, embora mínima, que lembrado me faz de que meu sogro, o duque, tem de ser vingado nele. Suffolk, qual dos pares não foi menosprezado por ele, ou, quando nada, por maneira sempre estranha, esquecido? Em que pessoa, tirante a própria, ao cunho da nobreza a respeito ele mostrou? Camareiro, falais, milordes, somente o que sentis. Sei bem o que ele de mim e vos merece. Mas, se há modo de contra ele fazermos qualquer coisa, nesta oportunidade. É o que duvido. Se o caminho barrar lhe não puder diz que vai ter até ao rei, não tenteis nada nesse sentido, pois a língua dele sobre o monarca exerce poder mágico. Norfolk, ó. Nada de receios. Seu feitiço sobre o rei já acabou. Pois o monarca contra ele descobriu alguma coisa que há de estragar o mel de seus discursos de uma vez para sempre. Ele se encontra definitivamente mergulhado no desprazer do rei. Surrey, como eu ficará satisfeito de ouvir uma notícia como essa de hora em hora? Norfolk, é verdadeira, podeis acreditar. Sua conduta, dúplice, no divórcio está patente. Nisso ele apareceu como eu quisera que aparecesse meu pior inimigo. Surrey, como se descobriram seus embustes? Suffolk, do modo mais estranho. Surrey, ó. Como? Como? Suffolk, a carta que o cardeal mandara ao Papa se extraviou, vindo ter as mãos do rei, e o rei viu que o cardeal pedia instante a sua santidade que parasse com a sentença a respeito do divórcio, porque, sendo alcançado, acrescentava, é certo o rei achar-se apaixonado por uma das criaturas da rainha, Ana Bolena. Surrey, o rei tem essa carta. Suffolk, ficai certo. Surrey, e será de algum efeito. Camareiro, o rei, com isso, vê como ele corta direito ou se desvia nos caminhos de seus próprios intentos. Mas sobre isso falham todas as artes. O remédio chega depois da morte do paciente. O rei já desposou a bela dama. Surrey, ó, quem nos dera. Suffolk, possa esse desejo deixar-vos venturoso, pois afirmo-vos que já está realizado. Surrey, alegremente saúdo esse consórcio. Suffolk, digo amém. Norfolk, como todos o fazem. Suffolk, já estão sendo dadas as ordens para a coroação. Mas isso é novidade muito fresca, não é para ser dita a toda a gente. Mas, meus senhores, ela é uma criatura realmente extraordinária, assim no espírito como na forma extrema. Estou convicto de que dela virá tal ou qual bênção para esta terra, digna de memória. Surrey, e o rei vai engolir aquela carta do cardeal. Não permita Deus tal coisa. Norfolk, com a breca. Amém. Suffolk, não, não. Há outras vespas que em torno do nariz lhe estão zumbindo, para apressar o efeito da picada. Sem despedir-se, o cardeal Campeio partiu furtivamente para Roma. Não deu remate à causa do monarca. Foi despachado no papel de agente do nosso cardeal Wolsey, para força dar as suas intrigas. Asseguro-vos que o rei disse a... ao ter notícia disso. Camareiro, que Deus o deixe exasperado, para dizer a... com mais força. Norfolk, mas, milorde, quando retorna Cranmer? Suffolk já se encontra de volta, sempre fiel à sua antiga maneira de pensar, e, juntamente com os colégios de mais subida fama de toda